Salvador. Boa tarde, 4144, outro ponto fora da 10. Azul 4144, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 190 graus, 09 nós, altímetro permanece no zero, no 5. Alinha e decola, 10, azul 4144. Ó, 3145, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, o Charlie Mike Romeu está pronto para o lançamento, coordenou com o Zulu Juliette Kerr, ele vai abrir um pouco também do mar, para não atrapalhar o lançamento, ok? Ciente, reporte iniciando descida Charlie Mike Romeu. Romeu. Trip 5491, boa tarde, autorizado chegada a Aman, desça para o nível 070, altímetro no 0 no 5. 070 no 0 no 5. Bom, Juliette Serra, na escuta do controle. Prossiga, senhorita, na escuta. Apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas em sentido contrário, mantendo o 1.000 pés, um Bravo Eco 58, mantenha 1.500 pés, o Juliette Serra. Serra, mantendo 1.500 pés. Papa Romeu Lima Oscar Fox na escuta do controle. Na escuta do controle, Lima Oscar Fox. Lima Oscar Fox, mantenha 1.000 pés, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, rumo nordeste, é um Romeu Vitor 1.0, mantendo 1.500 pés, mantenha 1.000 pés. Ok, 1.000 pés, travado agora. Para a descida, o Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, desça para o altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. Romeu. Lima 90, autorizado chegada Mari, desça para o nível 080, altímetro no 0 no 5. Charlie Fox, confirme mais quantas milhas para a idade descida? Quanto de alto descida? Ciente, então desça para o nível 130, altímetro em Salvador, 10 no 5. Mudança de frequência, o Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu tem frequência livre. Romeu. Salvador, do Romeu Guilherme Serra. Prossiga. Somente, um abraço. A senhora autoriza pra gente direto à rotatória? Negativo, mantém os corredores devido a tráfegos em aproximação. Sim, sim. Controle o azul 4144, decola boa. Azul 4144, contato radar, suba para nível 340, sai da árvore. Sai da árvore 340, 4144. Sai 3155, chame Recife no 3395, alterno no 251. 3395-1251-3155. Papapá, Serra Charlie Fox, confirme descida. Descendo descida para 130. E aí? 61 a bordo. Né? 3217, livre até o ponto de espera, 3895. E o ajuste 1015. 1.500, ajuste, ponto espera, 195, obrigado, 3297. Na 6210, desce para 3.000 pés, KNH 1.0.5, desconsidere as restrições da posição em TAP. Desconsiderando a restrição de TAP, 3.000, 1.0.5, 6210. Limonça Fox, se dá presente, tem frequência livre. É, quando for retornar, chame o controle no 208. Torre Salvador, tá 3217, ponto espera, pistão na 0, pronto. Tá 3217, ali mantém capiceiro 10? Ali mantém 3217. Ah, direto, dona? Negativo, número 4 na aproximação, 5491. Gente, batendo a chegada lá. Tá 3190, reduza para 250 nós. Tá na 6210, desce para 2000 pés, altímetro na 015, está livre LS, X-ray da pista na 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, livre LS, 251, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, o limite é o QDMIC 100 de Simbra. Direita 230, vetado pelo QDMIC 100 de Simbra, rumba 5. Gol na 166, desce para 3000 pés, altímetro no 0, no 5. 3000 com 1500, igual, gol na 166. Gol na 166, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 050, o limite é o QDMIC no 00 de Simbra. Gente, à direita, 055, passando pelo QD Mike 100, Simbra Gol, no 166. Direita 050, no 166. Direita 050. Colagem autorizada até 32. Se reporte para o lançamento. Uma Oscar Fox, reporte Farol da Barra. Gente, confirme, vai manter 500 pés pelo litoral? Confirme, Lima Oscar Fox. Então, mantenha 500 pés, via litoral sul, reporte Pituaçu. Visual Coma 7, Zulu Gilhete Serra. Zulu Gilhete Serra, chame a torre 9895. 895. Torre do Papapapá, Zulu Gilhete Serra. 330. Quem? Zulu e Gilhete Serra, corrigindo. Afirmo, do papapapá, Zulu e Gilhete Serra. Gente, reporte curto final pista 7, altímetro 10 no 5. Para cheque, o vento 180 graus com 11 nós. Serra. 3217, decolado de Salvador, 12, controle 120, décima 8. 1208, 3217. Gente, quer que continue ou inicie a redução? Tá com proibidora, né, da presente voo 166. Afirmativo, aguarde o vetor para interceptar, ou se nesta proa tiver condições de interceptar, está autorizado. Sem condição, autorizado então, voo 166. Afirmativo, reporta estabilizado 166, autorizado de LS, rei da pista na 0. Gente, reporta estabilizado, voo 166. 3190, desça para o nível 060. 491, desça para nível 050. Passou ali 6210, chame a torre 9895. 95, tá ligado. Provisão 3217, 3400. 35491, desça para nível 050. Desça 050, 3491. Então 3217, contato radar, subo para o nível 360, sai da árvore. 3-0-0, 3-2-1-7, povo de voar árvore. Autorizado. Obrigado. Rumba 5-1, reacima navegação, voe para a duna, desça para 3000 pés, altímetro no 0, no 5. Se possível, mantenha a velocidade até próximo marcador externo para sequenciamento. Rumba 5-1. Dono descendo para 3.010, 1.015, mantém velocidade. Eu vou para... Aziz, 3.6. Serra Charlie Fox, ficha Milhão, de 1201. Boa noite. Tá 3190, tá 3190. Desça para 4.000 pés, altímetro no 0 no 5. 4.000, tá 3.190. Trip 5491, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 160. O limite é manter esta proa até aproximadamente 10 milhas. Direita, proa 160, trip 5491. Uma 5-1, desce para 2.000 pés, altímetro no 0 no 5, está livre LS, X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, D15, está livre LS, vai para estabilizado, rumo 5. Controle Salvador, muito boa tarde, aqui na 6143, dente da Romeu. Cena 6143, autorizado, chegada Bonf, desce para 4.000 pés, altímetro no 0 no 5. 4.000, chegada Bonf, cena 6143, altimetrado, rumo 0 no 5. Então 3190, desce para 3.000 pés, altímetro no 0 no 5. 3.000 pés, tá 3190. O Charlie Mike Romeo está pronto para o lançamento. Charlie Mike Romeo, não há tráfego a reportar neste setor, reporte para descida. Azul 4144, chame Recife no 288, alterno no 260. 288-260, 4144. Gol no 1166, chame a torre no 9895. Chama na 10895, gol no 1166. Então 3190, reduza para 2109. Reduzido, 3190. Confirme. Guardião 05, decolado de Jair, no corredor. Gente, reporte, confirme visual com campo, guardião 05. Já visual com campo. Gente, chame a torre no 895, guardião 05. Confirme a proa rumba 51. Confirme a rumba 51. Confirme a proa. A matéria foi de Duna, 120. Afirmativa, apenas para informação, está agora a... uma milha à esquerda da posição Duna. Confirme, tem condições de interceptar? Afirmativa. Gente, reporta estabilizado. Reporta 51. Charlie Mike Romeo iniciou a descida. Gente, Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo passou 2.000 pés, tem frequência livre. Renato Romeo. 5491 pode provar a esquerda? Autorizado, trip 5491, reduza para 180 nós e assuma a navegação Voiduna. Esquerda pode Duna, redução 180, trip 5491. Trip 5491, desça, mantém o nível 050, informa o tráfego na sua posição agora de 11 horas, 8 milhas, rumo Nordeste, é um Alfa 321, passando 4.000 pés, descida 3.000 pés. Mantém 050, Pro de Dona, 180 nós, trip 5491. Lima Oscar Fox, confirme posição. 180 graus, 129. Autorizado Pouso, gol 1966. O Guardião 05 tem condições de cruzar essa guarda do Bang da Gol para a final do Gré, agilizando. Temos um Embraer da Força Aérea retaguarda aí, aproximadamente 1,5 milha para o externo. Afirmo, já na presente, agilizando o cruzamento da 1-0. Gente, autorizado o cruzamento da final da 1-0, agilizando o Guardião 05. Chame a torre, 9895. 1895, rumba 51. São Salvador, rumba 51. Está estabilizado, 1 milha desse ar. Rumba 51, contra uma aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 5. Já baixar travado? Ainda é negativo. Reporte quando baixar travado. Para sua informação, helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia, missão SA, irá cruzar a curta final aqui da 1-0. Irá pousar no hangar aqui na lateral da pista do CLA sem interferir com a sua aproximação. Sente, rompa 5-1, vai reportar baixar travado, aguardando a atualização. Gol no 1-66, no solo aos 1-8. Direita, livre e chama o solo 1-2-1, décimo 9. 1-2-9, 1-1-66. 1-0. 1-2-2-8, alterna 1-2-6-0, alterna 3-2-1-7, boa noite. Boa. Estou enquadrando o final, baixo para essa. Poderia confirmar o vento para o rumo 5-1? É o gol 1-1-6-6, livrou. 1-1-6-6, boa noite, prossegue Alfa, Juliette, Porto Norte. 7. Quando para informação, tráfego helicóptero 500 pés à sua esquerda. O tráfego mencionado anteriormente não interfere na sua aproximação. 7, 5-1. Ah, baixar a travada. Autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, cono 0 nós, rumba 5-1. Autorizado pouso, do rumba 5-1. Completa a aproximação, chame a torre 9895. Falar na torre 1895, confirme, tem alguma aeronave à frente a 5 milhas? Afirmativo, é, está a 5 milhas exatamente agora, em descida na aproximação, é um eco 1-1-0, com 1-3-0 nós de ground speed em redução. É a frente 3-1-0, chama a torre, já está na mínima. Salvador Gol 1869, fixa a terra para autorização Brasília, está no gate 3. 1869, Brasília autorizado, nível 360, via Apezulu 10, decolagem, corrijo, Apezulu 17, após conformada do plano. Decola 10 com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle em 120, decimal 8, e aciona 5172. 3-0 autorizado para Brasília, Apezulu 17, está descendo com a direita, agora Alefa, 308-5172, 1269. Oral, reporte Pituaçu. Rumba 5-1, solo de Salvador 2-1, livre a próxima direita, mantendo esta frequência, taxiando via Alfa e reporta no ponto de espera da Taxi Delta. Gente, é ponto de pista livre agilizando. Então 3190, vento 180 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado, pistão no zero, tanto 3190. Torre Salvador, trip 54 na vila. Trip 5491, altímetro no zero no 5, reporte marcador externo, baixado e travado. Reporte anel no externo. Confirme, Dave 52. Fato de Salvador, muito boa tarde ou boa noite. Aqui é o Azul 4206. Tem uma possível autorização para Recife, senhor, o suficiente da Serra. Só um instantinho, Copa, 4206. Guarda. Gente, reporte Pituaçu. Prossiga. Gente, tá visual com a aeronave na final agora, na altura do marcador externo? Ainda tudo. Então mantenha a posição, aguarde para cruzamento da final da 1-0. É, visual, cara, se ambiente, então em condições visuais está autorizado voar direto da Yamação a 500 pés. Chané 6143, desça para 2000 pés, altímetro na 0 na 5, está livre LS aqui de rei da pista na 0, reporte estabilizado. Desça para 2000, na 0 na 5, autorizado para 7 nós, autorizado pouso, agora pista 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, 5-4 na vento. Confirmando o vento, 190 graus com 07 nós. 190 com 1-7. 0 curva esquerda, Pouca Aracaju. Controle 1-2-0, decima 8. 5-4-0-3 no transponder. Afirmativo, nós azul 4206, estamos autorizados. Esse 350, Upper Wind 58, decolta 10 com curva esquerda, está na Pucaracaju. 1208 é o controle, 5403 a voar com transponder. Chama pronto, pushback, acionamento 4206. Chamará pronto, posicionamento no 08, azul 4206. Gol 869 no 3 para pushback acionamento. Copiei, copiei. Gol no 869, está no 3 para pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi no 869. Para corpo 869. Oscar Fox, chame a torre no 1895. 1895, obrigado. Oscar Fox? Lima, Papai Romeu Lima, Oscar Fox. A intenção é pousar no 7? Afirmativo, mas antes estará na praia de Flamengo. Gente, mantenha a linha do litoral. Reporte aí na vertical do farol do Itapuã. Os meia livrou, chama o solo 1-2-1 decimal 9. Até daqui a pouco. Wave 5-2, desça para 2000 pés, QNH 1-0 na 5, após a posição toque. Reporta estabilizado no LS X-Ray da pista na 0. Sério, muito baixa. Oxa, né? 6143 na final, estabilizado, senhor. Baixar travado, Oxa, né? 6143? Ainda não. Reporte quando baixar travado, altímetro 1015, tráfego já avistado. Para sua informação, temos um tráfego agora à sua direita, helicóptero, 500 pés, não interfere. Mais à frente aqui, outra vez, à sua direita, da cabeceira 10, irá encontrar um Baron, Bravo Eco 58. Altitude 500 mil pés aí aproximadamente. Não interfere também na sua aproximação, é após baixar travado. Sente agora sim, baixada travado. Você não é espera no 4300 do tráfego. Lima Oscar Fox, 360 pela direita, mantendo esse setor 360 pela direita, Lima Oscar Fox. Já visual. 360 pela direita, Lima Oscar Fox. Oxe, né, 6143, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 90 graus, 08 nós. Autorizado pouso, janela 6143. O Limosca Fox, a intenção é sobrevoar esse setor aí por quanto tempo? Mais 4 minutos só em frente. 645. O Limosca Fox, mantenha o 360 aguardando, ok? Ok, mantenha o 360, eu não aguardo. Norgon 869, 3 horas e 47 palmas como alternativa POB 1980 para o teste. Afirmo. Gente, vai ficar realizando o 360? Pode repetir? A intenção para sobrevoar o setor é ficar realizando o 360? Manter o 360? Positivo, outro 360, repita. Confirme sua intenção, não é sobrevoar a Praia do Flamengo? Afirmativo, na Praia do Flamengo retornará para a 1-4. Gente, então, a intenção então quer cruzar a final da cabeceira dos 8 lá e fazer uma base pela esquerda, é isso? Afirmativo, base pela esquerda. Autorizado então o cruzamento do campo, o Lima Oscar Fox. Ok, visava um campo. Ingresso a perna do vento, pista no 7. Após. Acender para 1000 pés, o Lima Oscar Fox. Acende para 1000 pés, ingressando a perna do vento, a piscina 7. Positivo, Lima Oscar Fox. O Xené 6143, no solo 31, livrou, chama o solo 121, decimal 9. Livrou, agora 1219, o Xené 6143. Solo Salvador, muito boa tarde, o Xené 6143, livrou na sua escuta. Xané 6143, portão 2, Alfa e Juliette autorizado. Alfa e Juliette, portão 2, a Xané 6143. Pronto, aí. Afirmo, Lima Oscar Fox. Perdi agora o seu contato visual, está com a strobo light ligada? Afirmativo, estará desligado. Sim, sua posição vai ficar do lado de frente, não é isso? Oscar Fox. Gente, curva agora à esquerda e reporta na final do 1-7. Já avisou novamente. Sempre Lima Oscar Fox. Conhecimento aqui do aeródromo, não é isso? O Lima Oscar Fox Torre. Na escuta, Lima Oscar Fox. Tem conhecimento aqui do aeródromo da cidade? Afirmativo, pode engraçar aí para 1-7. Certo, então vem sobrevoar na estrada do Coco, reporte curto final, pista 1-7. Ok, certo, Lima Oscar Fox. Corrigou 1-869, pronto, espera, pronto, 10. O 1-869 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 200 graus com 0-7 nós. Informa o Baron, setor norte do campo, mil pés, não interfere. E decolar 10, gol 1-869, centro base. Leira, em aproximação, passando 3.000 pés em descida, 2.000 pés, com 1-809 nós e grau de speed em redução. Gente, 1-645, está mantendo 4.000 pés. Gol 1-645, informo que o novo limite, vai ultrapassar o curso do localizador, informo que o novo limite será o QDMIC 080 de Simbra. O limite QDMIC 080 de Simbra, 1-645. Não tem mais travado. Boa tarde, 3628 da SAM, informado. São Guerra, usa 160 para o mundo utilizado. 3628, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, altímetro na 05. Mari, 050, muito obrigado. Gol no 645, reacima navegação, voe para Duna, desça para 2000 pés, QNH 1905, aguarde LL. Duna 2000 pés, 1905, gol no 645. Dave 52, está na cidade da 1-0. Dave 52, segue a torre 9895. 9895, está autorizado LS X-Ray da pista 1-0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, X-Ray da 1-0, 9945. Torre Salvador, Dave 52, boa tarde. Dave 52, altímetro 1-0-1-5, reporte marcado externo, baixado e travado. Externo, Dave 52. 28 foi TAP. TAP 3628, muito obrigado. AIS, qual seria a posição indicada? Não copiei a informação, Dave. Dave, gostaria de partir o avião o mais próximo possível da sala AIS. Qual seria a posição ideal para a torre? Final estabilizado, Lima Oscar Fox. Autorizado pouso, pista 97, o vento 200 graus, 07 nós, Lima, Oscar Fox. Pouso, pista 97, Lima, Oscar Fox. 7, Lima, Oscar Fox. 6, 7, 6, 7, 1869, decolado de Salvador 35, controle 120, décima 8. 308, 1869, obrigado, boa noite. Jave 52, continua aproximação, guardando pista livre. No solo, informo, será direcionado ao pátio militar sem problemas, ficará o mais próximo da sala IS. Na sala civil do aeroporto, né? Boa noite, 69, passando 1600 pés, eu preciso dar off. Ah, boa a saída, boa noite, 69. Boa noite, 69, boa tarde, acione 5172, saída Arbor, suba para o nível 360. 5172, Arbor, subindo para o 360, gol 1869. O Jave permanece em quanto tempo aí no solo, mais próximo aí da sala IS? O padre está com uma restrição. 15 minutos, 20 minutos. Autorizado pouso, pista 0, Jave 52, o vento 200 graus, 07 nós. Copiada, 20 minutos. Boa tarde, voo no 645, 3 milhas para o externo. Continua a aproximação, já baixou a travada? Ainda não. Reporte quando baixar travado, altímetro 1-0-1-5. Vai reportar 1-0-1-5 no 645. Considerando restrições, desce direto a 3 mil pés. Ajustado 1-0-1-5, tá 3-6-2-8. Eu já estou na frequência livre, Lima, Oscar Fox, e até a próxima. ...294, desça para nível 050. Jave 52, seu solo aos 38, livre à direita, reporte pista livre, por gentileza. Confirme quantas pessoas a bordo solicitar a viatura junto a freio? Diminuiu o brilho do papel. Gente, o no 645, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. E será informada em freira a diminuição do brilho do papel. Gente, obrigado, livre pouso 10, 645. Possível, solicita uma prova de Alerta ou ofício, boa noite, menor. Autorizado, no 869. Vana, então, ofício da presente, boa noite, menor. Elefa, foi solicitado Elefa, Elefa autorizado. Gente, Vana, Elefa, então, boa noite, menor. Foi solicitado Elefa ou ofício, então tá voando Elefa, obrigado. Próxima rota. Sou, boa noite, também é 201, não. Informação certa. É 201 no Galeão, aguarde o quarto. Solicitou apoio de som, foi isso? Afirmativo, vou fazer na conferência. Gervi, confirme o POB para a viatura? Uno apenas, gente. São 10 no pátio, Gervi. Já foi solicitada a viatura. Uno 645, seu solo aos 40, direita no 21, 19. Direita 219, 645. Boa noite, 1645, livrou na sua escuta. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1645. A 3628. Zero uno da Oxenay, copia? Copia. Galeão autorizado, 360. Rota do plano, decola da 10, curva direita, da Euleda, após Leda, Motiva. AP Zulu 10, SMAP, direto Lufthansa e após conforto. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona 5171. Autorizado 360, Galeão, decola 10, curva direita, da Euleda, Motiva. AP Zulu 10, SMAP, Lufthansa. 208 ao controle de saída, 5171 transforma 62, 01 na posição 4. Portão 4, chama pra onde? Camarada para a 290. 869. Gol 645, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, Bruno, 0645. Do... Fala. A gente falou mesmo. 69, chame Recife na 288, alterna no 260. 288, 260, Recife, boa noite, 69. Obrigado, boa noite. Boa. 894, desça para 3000, QNH1005, está livre da restrição de altitude e velocidade em papo. Solo de Salvador, 4206 da Azul, estamos na ponte 8 para puxa acionamento. Quadrinho com a equipe de solo, a retaguarda vai passar um C37 Gol, após o mesmo, puxa autorizado. Quadrinho na nave da Gol, está autorizado o posicionamento, Azul 4206. Estabilizado no curso do localizador com a pista disso, está 3628. Então 3628, chame a torre no 895. 895, obrigado. Pista 94, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 5, está livre LS, que se reita a pista no 0, reporta estabilizado. 2000 pés no 0 no 5, livre S3, reportar estabilizado, pode voadura? Autorizado. Certo, Tona 3628, sinal ILS, passa aí pra boa. Tona 3628, tráfego avistado, altímetro 0015, 2015, entendido, baixar travado, autorizado pouso. Pista 10, vento 200 graus, 062 a nós. Livre pouso 3628. Mike, confirma o setor que vai afastar? Salve, Salvador, muito boa noite. É o trip 5219, ciente da formação CA. 5219, conquista, aguarde só um instante. Deixa na guarda, 5219. November, Henrique Mike, vou local o TGL 17. A torre em 118, decimal 95, acione o código 0146, November Yankee Mike. Bate 4-2 a bordo, chame a torre em 118.95 para acionamento táxi. Salvador, boa noite, o Azul 4206 para o táxi, 107 a bordo, 2:30, alterna Maceió. 206 prossegue via Pátio Índia. Quando espero no zero, a torre em 118.95. 1015 é o ajuste. Pátio Índia, 118.95, grato. 35219, cópia. Ponto cópia. Autorizado Vitória da Conquista, 200. Direto Elefa, direto Opilu, Opiló e após conforme direto. A decolagem dá no zero com curva direita, saída Abo, transição Elefa. Controle em 120.8, 5412. 3894. 3894, chame a torre na noite 95. Aqui está Elefa, óptimo, direto, decolador no zero com curva direita, foi a Arborela. 1208 controle, 5412 o transponder, o trip 5219. 6201 no corrijo, mantenha a posição, aguarde pushback. Mantenha a posição, 6201. Salve, Salvador, 3628 já está. 3628, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará. O 6201, após passagem do Embraer da Azul, está autorizado o pushback. O Embraer vai passar retaguarda. Vem aqui. Se o Embraer passar, vamos entrar. 35219, confirme apenas o transponder. 5412, 5219. 5412. Chame para puxa, senhor. Mano, senhor. Muito mais, autorizado pouso, pista 10, são 3894. Autorizado pouso no zero, 3294. Zero, aguarde só mais um instante para o push. Tráfego da TAM Airbus vai estacionar no 3. Após o tráfego estacionar no 3, está livre o seu push. Juliette, 3, 8, 3, 3, 3, 6, 2, 8. Chanel 620 na escuta. Chanel 620. Depois da TAM vai estacionar no portão 3. Após o tráfego estacionar, está autorizado seu pushback. Quer aguardar o tempo, obrigado. 3628, ingressa, portão 3 está autorizado. Está autorizado, obrigado. Muito bom. 4206 da Azul, estou puxando o ponto de pé da mesa, pronto para decolar, visual para a máquina na curta. Incidente Azul 4206, já que visual com a Airbus da TAM na curta, final após o tráfego, a Lima tem captura 10. Ah, afirmativa, Lima tem 10 após o pouso aeronave 4206. Que Mike e a Lima tem capítulo 17. Então, 3894, seu solo aos 52, direita, chama o solo dos 1.9. O 4206, o vento 190 graus, 08 nós, autorizado a decolagem pista 10. Autorizado a decolagem com azul 4206. Via Alfa Juliette, gate 612, 3294. Yankee Mike, após a decolagem, fará circuito pela direita, ok? O vento 190 graus, 089, autorizado a decolagem piscina 7, novembro, Yankee Mike. Azul 4206, seu solo Cogina, sua decolagem é o 54. Controle Salvador em 120, decimal 8. 4206, chama Salvador 208. Muito boa noite, obrigado. Bom final de semana. Pra vocês também. Controle de Salvador, muito boa noite, aqui é o Azul 4206 na Pucaracaju, passa 1600 pés, senhor. Azul 4206, boa noite, contato radar, sube para nível 350, saída Puca. 350, Puca, subindo 4206 da Azul. Circuito agora pela direita, mantendo a minha frequência, reporte na final do 97, novembro Yankee. Controle, é o 4206 da Azul. Seria possível a senhora me liberar para voar a Cajuda presente? O 4206 aguarde coordenação. Estamos aguardando então, senhor, 4206. E Salvador. Boa noite, Santana, meia 201, aproximando o ponto espera da 104. Azul 4206, sempre solicitou manter o perfil da saída. Ok, muito obrigado. Vamos manter o perfil 4206. M2201, autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento no 80 graus, 12 nós, um altímetro no 0, no 5. Pista decolagem, pista no M2201. Eu, novembro, Mike, base para final, na sete. Afirmativo, novembro aqui, mais autorizado, toca a emitida, piscina 7, o vento 180 graus, com 3 nós. Novamente, circuito pela direita. Livre, toca a emitida, novembro aqui, mais, e posteriormente, circuito pela direita. Mike, Mike, tô com a MT1 em Samba 259, curvando agora à direita, novo circuito, reporte final, pista 17. Samba direita, reportará final do circuito da 17 pela direita, em novembro, Mike. Roxana M2-01, decolado de Salvador 59, controle 120, décima 8. Bom voo, bom final de semana. 208, estamos voltando daqui a pouco, bora. Confirme. Cadê ela? Roxana M201, no contato radar na decolagem, saída da Elson para 360. 360, 6201. Azul 4206, chega agora no centro Recife, 2685, alterno 2545. Solita 2685, confirma a alternada, por gentileza? 2545. 2545. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, vovô. China 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Propulso 10, bridge, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5417, frequência do controle em 120, decimal 8. Controle, o Oceano 6201, pode voar, bridge? Autorizada para a Leda 6201. Para a Leda 6201. Final 17, November Yankee Mike. November Yankee Mike, para informação, chuva leve agora se inicia sobre o campo. Autorizado tocar a emitida, pista 17, o vento 190 graus, com 0 nós, November Yankee Mike. Livre pouso, ciente das condições, na 17, November Yankee Mike.